sofrer, vagando nas noites, perdida, perdida. As três os passos pra seguir, pra seguir. A intenção de tê-la pra sair. É a brisa que toca em mim, traz seu perfume, aroma e a lua. É e vai chegando o dia, e sua companhia desperta um caminhar só de amor. Chegando.